pergunta pra um playboy o que, que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na farra, vou à praia todo dia e sou cheio de mar. Eu só ando com a galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho, vou só ando pelos cantos, porque eu luto jiu-jitsu, paga só por diversão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim. Eu conheço mais de 6, eu faço tudo o que eles fazem, então tudo bem, não quero estudo nem trabalho, também que não tem, porque eu sou o que? Um playboyzinho, disso eu não me envergonho. Não sei o que é a vida, não penso, não sonho, praia, sou fichoto, essa é minha realidade. Eu saio disso porque me falta personalidade, não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema. Certa foda é minha sina, seu playboy é meu problema, faço só que os outros fazem. Acho isso legal, arrumo brigas com a galera e acho sensacional. Me olho no espelho e me acho tal, mas não percebo que no fundo eu sou um débil mental, porque eu sou playboy, me bagaça, fundo nessa bala, não pode parar. Eu sou playboy. Para a puta.